Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Radiofónico que abriu hoje com a música de Kim Barreiros e Nada Mais Importa do que Coisa da Badalhoca. Precisamente, uma bonita música que me faz recordar os meus tempos de infância. De infância, exatamente. Foi o que eu disse há bocado. Pois, precisamente, os meus tempos de infância. Olha, não sei se reparaste, mas da semana passada teve 1 hora e 49 minutos em emissão. Não sei se. Pois. É, eu não sei quem é o compadre, quem começou a falar de dinheiro, não sei quando. Pois, habitualmente, gravada no dia 2 de julho de 99. Devo dizer. Estás a rir? Foi o cantaxista, é, estás a rir. Isso aí eu lembro. Devo dizer que hoje temos uma emissão engraçada da minha parte, porque eu já sei as respostas das escolhas aqui do chefe. Fala, me disse José Seguinho, nem dou aos caralhinhos. Devo já dizer que, à exceção da segunda, acho que são. Quer dizer, a única dúvida é a segunda escolha, acho que são todas portuguesas, o que é bom, porque nós tivemos uma altura onde recebemos 12 músicas seguidas portuguesas. Lembro. Mas depois tivemos 12 músicas seguidas estrangeiras, é verdade. Mas o que eu ia dizer é que as minhas respostas, ou uma delas, a primeira, esta que vamos ouvir já de primeira, que eu posso já, que é o Emanuel com Pimba Pimba, é esta primeira escolha, já sei qual é, mas as outras duas. Há uma música que eu quero mostrar aqui hoje, que eu quero trazer, mas não sei porque é qual das outras duas é que vai encaixar melhor. Se não encaixar nenhuma delas, inventa-se. Arranja-se um elo de ligação com as fitas magnéticas e a gravação. Ah, bom, hoje é dia 13 de setembro. É verdade. Mas a emissão só vai para o ano dia 16, porque esta semana apeteceu. Nem é. Dia 17. Ah. Porque esta semana apeteceu-nos meter a música, meter a emissão só no sábado. É verdade. Mas olha, mas assim posso fazer a minha reflexão da semana, porque já aconteceu tanta coisa. Oi, da terça, domingo, sábado até terça. Mas já aconteceu tanta coisa. Ah, é? Então diz-me aí, que eu não sei. Sabes que. Não, sabes que. O dia 11 de setembro. Foi domingo. Foi uma altura ideal para fazer uma reflexão sobre mim e sobre o mundo. Nós e o mundo. Essa ainda é uma coisa que a gente está a falar. Em off, ele fala em off. Já me teve me diz isso. Essa é uma coisa. Olá, já começou o Porto? Não, ainda está. Quarto. Essa é uma coisa sobre a qual a gente ainda há de falar. Muito bem. Eu já tenho umas ideias. Eu tenho umas ideias. É verdade. Que novidade. Pronto. Aliás, eu tenho muitas ideias. Ele tem ideias todos os dias. Eu neste momento, se me fosse humanamente possível, eu já esta semana iria estrear 3 programas novos. E pá! É verdade. E agora? Ou melhor, peço desculpa, não é? Não, não eram 3 programas novos, era um programa novo e 2 reestreias. Ou melhor, 2 regressos. Ou melhor, o Nós e o Mundo Musical. Musicalia. Vai na entrada número 1, comboio plataforma, com destino a Porto Campanhã. Não efetua paragens em Coimbrões e em Silvalde. Pronto, mas é assim, este dia 11 de setembro, fez-me pensar em mim, pensar em mim no mundo precisamente. E olha, sabes, em relação ao mundo, eu cheguei a uma conclusão. Ao contrário daquilo que as pessoas dizem, o mundo é uma maravilha. Não, mas nós estamos aí para um caminho muito, nós estamos aí para um caminho positivo. Em que sentido? Em que sentido em frente, mas em que aspecto? Cada vez, olha, primeiro, cada vez há menos ditaduras, cada vez a liberdade de expressão, a liberdade de expressão é maior. As pessoas libertam-se. Sabes que é uma porcaria que alterou muito a internet? É. Tens exemplos na Norte da África que foi basicamente tudo à base de coisas. Sim, e na manifestação onde nós tivemos 12 de março foi a mesma coisa. Por exemplo, e não é só isso. Se reparares na Líbia, ok, houve aquela resistência, mas o regime acabou por cair. Ok. E ele oficialmente já caiu. Oficialmente já caiu. Em Egito, igual. Exato, mas no Egito. Só falta a América do Sul. Em alguns sítios. É. Porque alguns dos sítios mesmo que há. África Sul e África, mas isso é um mundo. O que estamos a falar agora só para ir daqui a 20 anos é que vamos chegar à África. É. Só daí. Mas assim, repara uma coisa. Tu já vês estes países. O Quénia, por exemplo, é um país. Bastante desenvolvido, assim. E tu tens dúvidas que daqui a uns anos Angola vai ser uma das potências? Não tenho dúvidas. A parte do Brasil e da Índia. O PIB angolano cresceu em 2011. Aliás, deverá crescer em 2011. Segundo as previsões da minha tia, de uma organização qualquer, não foi a OCDE, mas foi uma organização qualquer do género, mas africana, ou uma mundial, já não sei, pronto. Sei que o PIB, isto é o dado, pronto, deverá crescer 10,5%. Não mexas a cadeira. Sim. Deverá crescer 10,5% este ano. E é a segunda vez em 5 anos que o PIB angolano cresce com 2 dígitos. Ou seja... Eu ouvi isso. Quer dizer, é uma coisa... Eu já sei que 20% de 5 mil e 20% de 10 mil não é bem a mesma coisa. Mas, mesmo assim, digamos... Repara, por exemplo, a Antena Web... Imagina quando a Antena Web tinha 100 ouvintes. Pronto, é assim, quando teve 150, não é? Duplicou. Duplicou, não. Aumentou 50%. Número de ouvintes. Agora, tendo 2 mil, se aumentar 50, aumentou muito menos por cento. Duplicou 50%. Aumentou 50%. Ah, então duplicou. Não duplicou. Aumentou 1,5. Está bem, esquece. Ah. Eu não sou bom. Portanto, mas cá está. Agora, se aumentar 200, se aumentar 100 com 2 mil ouvintes, não é um aumento de 50%. Para isso tinha que ser para 3 mil. Ou seja, é isso que eu digo. 20% em 5 mil é a mesma coisa que 5% em 10 mil. E já sabemos que a economia angolana ainda é uma economia frágil. Mas, mesmo assim, frágil. Crescer 10,5% pontos, 20,5 pontos percentuais, Oscar, é uma coisa... O que é que tu dizes se a gente um dia fosse a Angola? Xé! Muito bom! É um bocado perigoso. Mas é mais perigoso estar no Brasil, nos Estados Unidos, ou em Lisboa, do que em Angola. Pois. Ora bem, sou o sistema Fala Seguir, porque já vem 8 minutos e tu prolongas, depois eu é que sou culpado. Tenho vontade de falar. Ah, então fala mais. Só que eu quero mais ao Porto e eu quero que as pessoas ouçam o Indon Liga dos Campeões em direto, como nós. Está bem. Eu estou... E tal, estou já aqui um bocadinho assim para o caótico, mas vá, pronto. E este é um espaço em que te pões mais à vontade. Não ponhas é muito, porque senão... Bom. Pois. Falava, ainda vais falar mais. Pronto. Do nosso tema. E é isso. E dá para fazer uma reflexão sobre mim. Ou seja, sobre o mundo, acho que apesar de tudo. Mas sabes, também sabes que há uma coisa que é. Porquê somos... é que pensaste no 11 de setembro e não pensaste no dia 4 de. Porque no dia 11 de setembro as pessoas pararam todas para refletir sobre o que soube aconteceu há 10 anos atrás. Nem todos. Está bem, mas uma grande parte. E eu quando isso disse. Pelo menos os mídia. Os mídia proporcionaram essa. Mas tu não és mídia, tu estás acima deles. Tu és um diretor de uma rádio. A melhor rádio na internet, como eu li no outro dia. É verdade. Como é que é? A melhor rádio. Olha, sabes que ontem. A melhor rádio de expressão portuguesa na internet. Exato. Sabes que ontem ligaram com um propósito. Com uma ameaça. Não, ontem ligaram para dizer, pá, parabéns pela equipa que tu tens. Que espetáculo. Ele rimou e tudo, é poeta. Foi o Fernando Pessoa que ligou. Foi. Fiquei mesmo muito contente. Mas é assim, pronto. E então? Eu acho que estamos a ir num caminho positivo. Por um ponto muito simples. Nós estamos. Cada vez mais perto do fim. E tu podes pensar, bem, isso é positivo. Ah, isso é verdade, relativo. Para o ano vai haver aquela coisa lá do coisa, dos planetas. Repara uma coisa, quando isto, quando se der, como eu escrevi um artigo que publiquei alguns, não interessa onde. Eu sei onde, mas não vou estar aqui a revelar. Obviamente. Não digas que foi a minha casa. Não. Num artigo que eu publiquei, foi como eu disse, quando se der o crash na bolsa de valores humanos, na very bolsa, na nós vamos aprender muito ao como aconteceu. Quando aconteceu o que aconteceu em 1929, em outubro desse ano, nos Estados Unidos, eles aprenderam muita coisa. E nunca... 29 de outubro de 1929. Exatamente. E nunca mais voltou a acontecer. Quinta-feira. Nunca mais voltou a acontecer. Ok, estamos em crise. Mas nunca mais voltou a acontecer uma situação daquelas. Aprenderam-se. Quinta-feira. Aprenderam-se lições daí. Quinta-feira. Quinta-feira. Aprenderam-se lições daí. 11 de setembro é que foi uma terça. Exatamente. E quando se der esse crash na bolsa de valores humanos, vai-se aprender muita coisa daí. Nós vamos continuar a passar momentos de crise, mas vai-se aprender muita coisa a partir daí. E por isso, aquela situação de guerra entre China e Rússia, eu não digo que seja para o próximo ano, mas não descarta essa possibilidade. Porque mais dia, menos dia, ou aquilo se resolve a bem, ou a mal, e se for a mal é mesmo muito mal. Porque aquelas duas Coreias passam muito discretas, mas são elas têm o mundo nas mãos. E ninguém se apercebe disso. Não passam discretas. Discretas assim... Quer dizer, para nós estamos muito longe. Pois, percebes, é isso. Mas ali em Estados Unidos também não passa. Passam muito mais, passam muito menos discreta. China, Rússia e Estados Unidos do que as Coreias. Acabaste de dizer os três países mais fortes nos Jogos Olímpicos. Pronto. É. Mas percebes, Estados Unidos, pronto, são Estados Unidos. Rússia... está muito próxima daqui em termos físicos, termos geográficos. Muito próxima. Sim, próxima mas mais próxima do que está mais próxima do que a China e do que os Estados Unidos, não é? Da China não, não é? E mesmo que os Estados Unidos, não sei. Está bem, pronto. Mas está sendo no Oceano Atlântico, é para ser a mesma coisa que a passar a Europa. Mas em termos de acesso... Está bem, mas às vezes é igual. Pronto. E assim, mas a questão, ou seja, as Coreias, não dá para reparar, as Coreias é uma coisa que... Ah, Coreia do Norte, Coreia do Sul, está bem. Coreia do Norte, não tem acesso à internet. Coreia do Sul é Ásia. Pronto, está bem. Coreia do Sul é Seul, foi onde perdemos o Mundial. Pronto. Mundial? Então não foi em 2002, já conta a Coreia do Sul. E foi em Seul? Foi. Não, para mim Seul é quando a Rosa Mota ganhou a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Pronto, mas... Em 1988, com a Moment in Time. Pronto, e é assim... Queres que eu te diga como é que eu me lembrei de... Como é que eu falo sobre a Moment in Time? Não. E depois eu vi e gostei de Moment in Time, de Whitney Houston, e agora é uma das músicas que mais gosto de ouvir. E como é que conheci, enquanto preparava uma seleção musical, era para um programa de ver especial, o Rádio à Tarde, numa das suas primeiras edições. Continua, não, você é bom. Ora, sobre mim, ou seja, sobre o mundo eu faço um balanço positivo. É sobre mim, para lembrar os perfis nas páginas Facebook ou mais seja. Sobre mim, divertido, extrovertido e disposto a conhecer garinas. Ou então, pergunta-me. Pergunta-me, exato, essa é melhor. Fala comigo que nunca descobres. E depois, tal, mandou um e-mail. Nem penses. Não é? Então, mas em dizer que em público não responda. Continua, só por mim. Pronto. Um último retoque, um último remate sobre o mundo. Estamos no caminho positivo. Podem crer que estamos no caminho positivo. 4. Pronto, para arredondar. Estamos no caminho positivo. Muito bem. Sobre mim, ou about me, ou sobre a autora, que no fundo sou o autor de um programa, não é? A autora. Pronto. Vou meter música, que isto metade dos outros ouvintes já fecharam o programa. Fiz, olha, por acaso, sabes, por acaso não. Sabes que é assim, eu cheguei a uma conclusão, que é, os outros só nos atingem até onde nós permitirmos. Ou seja, tu podes dar-me um abraço. E é eu para já. E eu fico, bonito. Caga a guitarra, mas. Sim. Tu podes dar um abraço e eu ficar triste porque sentir que foste ferido no abraço. Ou posso ficar contente porque mesmo não dando um abraço estiveste comigo. Ou seja, ou até podes, por exemplo, sei lá, repelir o meu abraço, percebes? Da tornar-se a tua repelir, foi sem a fé, o exemplo que eu dei. Tu podes repelir o meu abraço e eu, ok, respeito. E não me sentir, tipo, tudo depende de até onde nós deixamos que as pessoas nos atinjam. Pronto, claro, tendo sempre a consciência também daquilo que fazemos, mas, ou seja, gostei de saber também que estou no caminho certo. Foi uma semana muito positiva para mim, teve apenas um aspecto negativo, pessoal, não interessa, mas teve apenas um aspecto negativo. Quer dizer, teve dois, mas um de vez parte de sexta-feira. Ou seja, antes do outro escolhe. Pronto, e é isso, sobre mim é isso. Pronto, é esse o meu resumo da semana. Mas como vês, domingo foi um dia cheio de reflexões. Esta é a parte em que eu desejo. Eu já disse há duas semanas e tu nem sequer te apercebeste. Eu disse, nós somos bem educados, não dizemos palavrões. Eu logo digo, só que tu estavas a dormir, te apercebeste. E se eu ouvisse as edições, sim, as ouvi, mas eu nunca ouves tudo, nada que eu gravo. Ouço os teus reclamos. Fala lá das ondas-choque, falarei amigo. O tema que vamos ouvir chama-se Olivença. Olivença, para quem não percebeu. Olivença, que foi portuguesa até 1805, mas na altura devolveu o Olivença a Portugal, mas nada voltou a ser como era até ali, porque os espanhóis como colonizaram Olivença e agora não se fala português numa região que é portuguesa. Não tenho dúvidas disso, eu tenho a certeza, mas o que mais importa aqui é que Olivença é e não é portuguesa. É algo muito particular. Olivença das ondas choque é o tema que vamos escutar. E tal, até apanhamos o início do jogo e tudo, não é? Para quem não percebeu, acabamos de ouvir On The Shock e Olivença. E o quê? Porquê é que lembraste por Gonçalves? Bem, então, deixa lá. Falaste do 11 de setembro e eu falei do... Vou falar do 11 de setembro em 2 minutos, não em 17. Em meio minuto, pronto. Vamos contar. Hã? Partido de agora. O 11 de setembro fez-me pensar se não seria tudo como planeado dentro do governo. Porque há coisas muito suspeitas. Porque, por exemplo, como é que o avião cai em cima e a torre cai direitinha como se fosse uma impulsão, uma destruição planeada. Porque, eventualmente, haveria muito interesse por trás, mas não vou entrar por aí porque não sei como é que aconteceu, o que é que fazer, não sei o que é. Porque também é estranho enquanto os andares de cima estão a cair, em baixo já se estão a ver bombas como se fosse também uma bomba como dinamite e bomba e dinamite e depois acho que vão cair tudo lá em cima. E dos americanos já duvido tudo e acabou agora os 30 segundos. Já que na semana passada falámos sobre as teorias sobre o homem na lua, hoje é sobre o sistema. Mas isso. Há pessoas que dizem, oh, como é que é possível um governo compactuar com isto e permitir a morte de quase 3 mil pessoas? Pois é, meus filhos, os Estados Unidos da América. Sim, isso é verdade. É, mas os Estados Unidos da América... Coitadinho. Sim, não, isso é verdade. Coitadinho. Bom, a minha resposta vai ser uma música das... Quando choque. A música não é delas, mas... Pois. Faz conta. Nem a Olivença delas. E eu nem sei se há alguma música delas mesmo. Era lá. Pois. Em 1991, estava eu prestes a fazer 66 anos, saiu o décimo? Quantos álbuns é que estas raparigas lançaram? Eles lançavam em média 2 por ano. Fuck! 10 álbuns em pouco tempo. Bom, o décimo álbum lançado pelos... Pelos, porque ainda havia um... Eu sei, uma banda onde choque. O título era originário de um verso, uma música de Luiz Gonzaga, um brasileiro, uma melodia de 1953, no formato 78 rotações por minuto. É verdade. E que se chamava O Xote das Meninas. Eu nem vou perguntar o que é que quer dizer o Xote. Mas, sabes o que quer dizer? Por acaso perguntei. Não. Composto por Luiz Gonzaga e Zé Dantas, uma música que teve... Morro Dantas, morra! Muitas versões, como Ivão Curique, Tete Vilado, Marisa Monte, Neguinho da Veja Flor, Ando Choque, Nonato Luiz, Dominguinhos, Alenceu Valença, já chega. Kim Barreiros? Não. Por acaso, para o Triton podia teve, ser, não? Teve. Não teve nada, não está aqui. Se calhar teve, não está aqui, pronto. Tá, não é tu a escolher, ela só quer saber se namorar. Oh, já disseste o título, pronto, já me chegaste todo. Ah, pronto. Porquê é que eu escolho esta música? Porque, além de ser um original do meu tempo, não é? 53, eu tinha 28 anos, em maio de 53, bons tempos. Vais fazer as neiras, é? É que não está a dar o jogo? Ah, ainda tem, não nos mostramos aos ouvintes. Nesta altura, vale este gol, Luís Adriano, 24 anos, nasceu em Porto Alegre. O Porto já está a perder 1-0. Falhou um penalti, mandou a poste e depois o guarda-redes ofereceu um gol aos ucranianos, aos soviéticos. Não vai sair o som da gravação, vai fazer vai ser uma confusão de caraças. Vai, vai. Pois tem, ela só quer. Quando o céu está muito carregado, é um sinal que a chuva chega no verão. Está bem, toda a menina que enjoa da boneca é sinal que o amor chegou-lhe ao coração. Meia comprida, sapato raso, já não quer só. Não faz, então. Para mostrar que é mulher, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, não só faz. Pensa em namorar. Não. Ela só não quer, dizer, não só pensa em namorar. Ora bom, eu escolhi essa minha dia. Só pensa em namorar. Ah. De manhã cedo já está. Escolhi esta melodia que é a que vamos ouvir, sempre é epá, mais... Desculpa lá, mas é impressionante como é que eu consegui chegar aqui. Eu não sabia qual era o álbum, qual que fosse o 2006. E tu foi logo tal. É, espetáculo. Tu vais, mano, mas tu vais estar. Tenho lembrado muito de ti, sabes? Porquê? A diz lá. Por causa de um elogio que tu me teceste há uns anos, que o renovaste no ano passado e que eu te fico muito grato por ele. Se és a pessoa mais parecida com Deus. Precisamente. Queres que eu cante outra vez a música do Socar? Tenho estado tão grato por esse elogio. Ah, isto é sempre assim. Ora bom, mal sabes metade da coisa. O que eu vou dizer é que a melodia que vamos ter de seguida é que é mais bem jeitosa, mais harmoniosa do que a de Kim Barreiros. Deixa-me adivinhar, sou o humor da tua vida e eu não sabia disso. Desde que ouvi esta música, já não sei quando é que a conheci, mas foi num programa, de buscas de músicas pela internet, trazida, foi-me dado a conhecer pela mais velha das Azeites, mais à frente, por uma da mais nova, que esta música faz-me sempre lembrar uma das pessoas que eu mais gostei na vida. Andava eu no meu 12º ano, portanto em 1943, eu já previa que esta música fosse lançada 10 anos depois, muito mais, o 1-2-0, é fora de jogo. E não sei, pela melodia, só ao ouvir o início da música, estás a ver o que eu estou a dizer? Tudo bem, perfeitamente. Só ao ouvir o início da música, como é que tu ias? Andorinha, ah, quando voa pelo céu, é o sinal que a primavera se impôs. E depois chega à parte, ela só. Olha, tu, aí com a pança, eu estava a cantar a música do Scar, nem se percebe metade das coisas que eu digo por causa disso. Tu não queres saber, não ligas ao que eu digo. Depois já ouvi, eu queria ouvir a letra e tu estavas a pum-pum, ou se vai ver pum-pum às vezes. Porque, então é se não tenho uma barriga forte! É mais importante ouvir o pum-pum do que a letra, o conteúdo da música. E então faz. Mas percebeste a piada? Não. É se não tenho uma barriga forte! Faz-me recordar sempre essa rapariga. Não sei porquê, se calhar foi por ter conhecido a música no meu 12º ano, e foi na mesma altura. E é uma pessoa que até foi base para um livro, todo ele escrito em verso, sabias? Um livro inteiro, todo ele. Escreveste um livro inteiro em verso? Já te disse isto para aí 3 vezes, não sabem? Não disse, vou dizer agora, primeira vez. Ah, não sabia. Pois não sabia. Hoje não tinha dito, realmente. Ah! E então, eles têm uma versão do Quem me dera ir à Califórnia. Nunca vi isto. Não vais mostrar agora. Ah, não? Faixa número 1. Na faixa número 1 do 10º álbum do Onda Shock. E para todos aqueles que gostam de recordar as suas meninas, era daí. Para que gostam de recordar as suas meninas, e agora vou ter que voltar aqui a coisa, não sei onde é que está. Vamos ouvir uma música muito bonita. Gol do Porto! Não deixa de ser verdadeiramente fantástico. Que é visto o gol, meu não? É um grande gol. Claro! Penalti posso falhar todos, este foi marca um livro. Mas é verdade. E fogo, um livro para aí de 30 metros de baliza. Mas ainda toca na bola, mas é apenas para dobrar os dedos. Um grande arremate, um grande gol de Hulk. Um efeito extraordinário também. Agora sim, uma feidão. Para todos os namorados que queiram dedicar essa música ao seu companheiro barra companheira, ouçamos melodia original de Luís Gonzaga, interpretada pelos portugueses e portuguesas Onda de Choque. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, diz-lhe logo em surdina que o mal é da idade que para tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E ele está a cair na armadilha dela. E ele está a cair na armadilha dela. E ele está a cair na armadilha dela. E ele está a cair na armadilha dela. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Bota lá a falar que assim vem jantar. Rimou e tudo. Sim, senhora. Ora bem, música. Sara Tavares com o tema Minha Cresceu. Fui obrigado a ter esta música. Apontar-me uma arma. Apontar-me uma arma aos cabeça para escolher esta música. É, na naturalidade. Fui obrigado a escolher esta música. E bom, é isto. Foi do estilo. É pá, tu escolhes esta ou levas um tiro. Ou tiras um tiro nos cabeça. E pronto. Está bem, pronto. Tem que mandar os tiros nos cabeça. Não, agora escolhes a música. Sara Tavares é portuguesa, não é? Não. Sara Tavares é cabo-verdiana. É, foi por isso. Naturalizada portuguesa, verdade, 33 anos. Ela andou muito mal, quase morreu. É sério, ano passado. Mas agora está bem, não sabe? Está bem. Então, tá. Tanto que ano passado, quando foi. Pois, cinco... nasceu em Lisboa, mas está bem, faz conta. Sim. Mas ela tem. Não, nasceu em Lisboa. Não interessa, mas ela tem. Pois. Ela tem uma ligação com Cabo Verde. A ascendência é cabo-verdiana, tal, na escrita. Pronto, não interessa. E qual é o tipo de música dela? Tipo música dela? World music. Assim, é. Música dá para todo mundo, assim, mesmo até para a China e Bangladesh. Capelão. É, precisamente. Precisamente. O Faro também é world music. É verdade. Então... Se eu cantar aqui o... Quem será o pai da criança também é world music. Precisamente. Se enviar para vários países já fica world music. Claro. Pois, claro. Sabias que ela ganhou o Festival da Canção em 1994 e por causa disso a Sara Tavares abriu quadros da música da semana passada e foi por causa desse motivo que escolheste esta? Precisamente. Precisamente não. Por acaso não, foi mais mesmo pelo tema Manhã Crede Show. Então diz lá. Havia um programa que agora também existe, mas na altura tinha outra qualidade, que era o Top Mai. Era na altura em que eles já não deixavam as músicas ir até ao fim, mas vá, quase. Agora dão 20 segundos. Pois. Algumas ou quase todas, depende dos interesses. Pois. Outras dão 20 segundos. Manda-nos, oh, pá! Perra-lhe! Apalpa-lhes! Sim. Olha, achas que foi comida, não? Acho que não. Não. Cadê não? Mas a coisa estava a ter à porta. É verdade. Minha Cresceu. E esta música na altura foi apresentada como novidade no programa Top Mais. Chegou? Não. Na altura esta música foi apresentada como novidade no Top Mais. Primeiro, é de 99 e muita coisa se explica por aí, não é? Depois é assim, este é o único álbum original, não, o único álbum não, tenho dois originais, da Sara Tavares. Mas este é o primeiro. Este Mima Bo é o primeiro. Não. Hã? Não. Não o quê? Sara Tavares e Shout, um CD de 1996. 96? Sim. E o Mima Boa é 99. Pois, é isso que estou a referir. Pois, mas há um antes. Sim, mas tu és o primeiro que tive original. Ai, que tu tiveste! Tá bem. Pois. Continuou. O primeiro que eu tive original foi mesmo esse, de Sara Tavares. Bem, e eu confesso que gostei. Gostei mesmo deste disco e gostei desta música. E podem já estarem os ouvintes, mas gostei do videoclipe. Da conjugação de cores, embora não saiba em termos de imagens o que é que tinha. Mas gostei. Gostei também de uma coisa. Que é o tom suave. Já veio? Fala, pá, estou a dar uma coisa. Está no fim, estou. Pois estou. O tom suave com que ela diz Nhá, cresceu, e depois agarra com que ela grita Nhá, cresceu. Só como só ela sabe fazer. De facto, na altura a Sara Tavares tinha... É um tom que te fica. É uma maneira de cantar, de interpretar. Na altura a Sara Tavares tinha 21 anos. Hoje ela nasceu em 78, como é que sabes? Porque eu sei, era pelos mesmos motivos. Porque quando soube a notícia que ela tinha um tumor no cérebro, a jovem cantora de 32 anos... Sério, em 2010, não sei se 78. Precisamente. Significa saber que o Mima Boa foi lançada 17 de setembro de 1999. Pronto. E essa música encaixa-se na minha 10ª cassete de vídeo, música número 20 e tais. Além do Nhá Cresceu, sabes o que é que quer dizer Nhá Cresceu? Meu amor. Muito bem. Qual foi o outro single do Mima Boa? Precisamente Mima Boa. Não, eu sei. Também. Também, só tenho esses dois. Mas foram três. Mima Boa era a música número 5. O Eu Sei foi Nhá Cresceu era a 9. O Eu Sei foi o terceiro. Sabes como é que chama a 15? One No I Am Me. É uma música muito gira essa. Por acaso, não sei. Porque começa com som mesmo típico de África e com crianças africanas. Depois é que ela canta. É. Eu gosto muito da 10, acho que é a faixa número 10, que se chama Enim. Não, é 11. É 11 a mim? É 11? Como é que tu decoras as faixas todas, Xavier? Que é uma música, além disso, é uma música que é talvez a música mais pequena do CD, tirando aquela intro. É, aqui não tem as... Pronto. As durações. E eu gosto muito, porque ela... O que é que é? É essa... uma a cantar e uma música a tocar no fundo. Não é uma música, é o fundo, o som do mar. Só isso? Só. Não é instrumentos? Não. Ah, que bonito. E agora? E depois tem aquele eco, tipo, ela parece que está a cantar no espaço. Olha, falar em Kim Barreiros, ela só quer e pensa namorar. Sabes o que é bonito, bonito? É, ouvimos a música e vamos embora. Ah, é. Por acaso vamos fazer um intervalo, desta vez um bocado... Chuta! Desta vez um bocado maior, porque a gente está mais a ter direito. Exatamente. E depois sabes uma coisa, sabes quando eu era... Agora vou aqui confessar uma coisa. Tu confesse. Confessar uma coisa, sabes que eu tive uma paixão na vida. Só uma? Uma paixão daquelas platónicas, que pronto, não estás a ver com o resultado. Na Sara Tavares. Precisamente. Muito bem, não sabia dessa. É verdade. Já sabia, já me tinha dito. Não sabia, nunca disse a ninguém. Então não digas agora, que ninguém já ouvia. Precisamente. É que ninguém está a mesmo ouvir, só eu. Pois, isso é agora, quando for para o ar, és tu e mais 200, percebes que... Lá fora podem estar todos. A média é que cerca de... Ah, ia dizer que ia o segundo gol dos ucranianos, mas não foi. É que a média de... É que a cada programa que é lançado, 200 pessoas o descarregam. Eu vi 800 no último mês, foi 800 e tal. É muita gente. Já te disse que 200 de 195 sou eu. Depois mais a manobra das azeitas, o quê? Pronto, fica feito os 200. Obrigadinho pela paciência. Obrigado igualmente. Pronto. Isso deve estar a dizer do Bebe Sporting, amigos. Obrigado pela paciência. Agora ganharam no sábado, sem querer. É verdade. Mas é que foi mesmo sem querer. A mais espera que o homem fosse expulso do Passos Ferreira, a partir daí, pronto. É mais fácil. Mas vamos lá, ó, meu amor. Meu amor era o nome da novela da banda G4. Já não é. É, mas já acabou. A seguir temos um intervalo. Eles agora andam à rasca, não é? Desta vez estou mesmo à rasca. Porquê? Até não é. Já só há duas novelas. Não. É a Sedução, o Anjo Mil. Não, a Sedução já acabou. Ah, é? Pois. Mas já começou uma bom guarda. Não, pois não começou. Ah, não? Nem há previsão para começar. Ah, caraças. Isso agora é que me diz isso. E o Anjo Meu também está. Está a chegar para chegar ao fim, o Anjo Meu. Está a chegar ao fim. Começou há pouco tempo. Acho que há pouco tempo? Mas começou. Começou já começou para aí em maio. Maio. Sim, mesmo que fosse em maio. As novelas hoje em dia duram 9 meses, acho que pois, durar 8 é pouco. Pois, mas esta parece que vai dar menos tempo. É. Dá o remédio santo. Pois, mas pronto, mas assim, para dar estas duas. Pronto. Não, eu quando digo quase, é que estilo, deve acabar lá para novembro, percebes? Mas assim é uma novela pequena, é? Caso da Vida. É bom, aqui não dá agora o que está é o Caso da Vida. É repetição, não é? Mas eu nunca tinha visto. Não, e mesmo da parte da tarde, eles talvez, não sei porquê, começaram a repetir uma das novelas. Não tem mais nada para dar, não sei porquê. É isso que eu estou a dizer, é que anda mal. Pois. Nada é eterno, não é? Nha Crecheu! Vamos lá ouvir então, Nha Crecheu. Hoje acho que vou fazer um intervalo. Ah, pois é, mas é intervalo. Vamos lá, música Nha Crecheu de Sara Tavares. Foi bom, sou um ucraniano. Já não pode. Ah, não. Yaroslav Ratitsky. Ouviste-me? É. Yaroslav Ratitsky. Olha o Luís, vai lá. O treinador Rubento, numa altura em que nos aproximamos do final da primeira parte, aí está. Terá certamente a ver com o segundo tempo e também com a expulsão. Este aplauso é para Belucci, que começou a aquecer. Está bem. Também há. Pronto, vamos à música então. Sara Tavares com Nha Crecheu. Estou no meu lugar. Não quero lá estar assim. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista e ainda um álbum inteiro. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. A Antena Web traz-lhe grandes músicas. Não, não é mais um programa de sucessos de décadas passadas. Este é mesmo um espaço de grandes músicas. Às segundas-feiras, das 5 às 6 da tarde, Carlos Bonaparte traz-lhe um programa onde a regra é que todos os temas tenham um tempo superior a 8 minutos. E encontram-se grandes sucessos em grandes músicas, sim, mas é isso e muito mais o que vai poder ouvir em grandes músicas. Às segundas-feiras, às 5 da tarde, na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, histórias da Eurovisão, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Ora bom, eu estou de volta, enquanto o Carlos ainda está a jantar, e eu deixei um lá na mesa a comer lá o cachorro, vinha para aqui fazer o correto. Ah, ele já acabou. Oh, já estava também na cadeirinha. Não, agora vais ficar aí. Senta, só nesta intervenção vais ficar aí. Você está aqui no banco. Fico de pé, agora fico de pé. Fico de pé? Está de pé em protesto ali ao fundo. Tem que falar mais alto, porque senão não se ouve. Está bem? Em protesto! Olha, quando tu... tens alguém a quem queres agradecer por algo que te fez, ou não sei o quê. Qual é que achas que é a melhor maneira de demonstrar isso? É pá, a melhor maneira de demonstrar isso? Sim. É pá, é fazer igual. Responder dentro da mesma moeda, como costuma dizer. Pois. Ninguém em luz faz sabor, tu vês bem, mas eu não. Ah. Aí, como que... Não vais que eu estás cá a sério. Os bichos não vêm assim tão não bem. Não vais que eu não sou aqui, pá. Vê como é que está isto. Ah, bem. Hã? É sério? Respondendo a mesma moeda, não é? Que giro, tem uma imagem muito gira. Porquê? Eu, tu... Tens falar mais alto. Eu, tu, a nossa assistente, numa conversa. Tenho duas imagens. Eu, tu e a nossa assistente, numa conversa. Aproxima-te mais. Aqui os três. Ah, pois é, foi assim também. Tá, quero manter tudo bem, então. E tem outra imagem, que é eu, tu, a gravamos um storyteller. Epá, que grande recordação, hein? Ah, é verdade, também foi. Estou aqui sentado e eu ali atrás. Sim, senhor, todos os tempos eles, assim, quando era jovem. Então, eu não quero dizer mais nada, é só isso? Já respondendo também mais? É só isso? Não. Numa intervenção muito breve, porque a música seguinte vai falar por si. O ritmo é mais ou menos igual, mas é curioso que eu vou falar da Alanis Morissette. E eu ouço Sara Tavares e Lúcia Muniz e penso na Alanis Morissette. Talvez seja de um género mais independente, ou é da maneira de elas cantarem, de se entregarem à música, não sei. Mais independente. Não sou. Fala mais alto. Não sou assim tão independente, se as editoras nós... Num género alternativo, era o que eu queria dizer. Ah! Alternativo o quê? Não. Que é feito a Alanis Morissette? Não tenho ouvido falar dela. Também não. É pá, tive com ela na semana passada, fui tomar um café, mas desde aí nunca mais ouvi nada sobre ela. É, mas estava tudo bem com ela? Estava. Pronto. Ora bem, vamos ser o momento único. Eu na semana passada prometi na gravação do dia 10. Pois. Prometi que na semana passada. Na semana seguinte iríamos ter um momento especial, ou música nova, ou lá o que é que eu disse. Um momento especial, a música nova vai chegar agora. E pela primeira vez vamos ter ao mesmo tempo duas estreias. Primeiro, duas intervenções seguidas, porque aqui a gravação não vai parar e vamos já perceber porquê. E segundo, vamos ter música ao vivo como uma das escolhas. Uau! Nunca aconteceu, para não? Para não. Não vai acontecer agora. Uau! Pode ser? Pode ser. Deixa-me. Deixa. Pronto, só te peço para não fazer aí pum pum e bater na barriga, porque além de ser a primeira vez que eu vou tocar isto e cantar alto, que é uma coisa recente, pode desconcentrar e pode afetar, como eu disse aqui, o som. Oh, que pena. Está bem. Mas ouves? Ouvo. Pronto. A melodia... Podes bater palmas no final, hein? Podes. Então vamos sentar aqui. Se tiveres força para isso. Hã? Então vamos sentar aqui. Senta-te aí ao fundo. Estou ao fundo. O carro está ao fundo. Fala mais alto. Apanhar assim nas trombas e tudo. Aí tem que pôr o pi e depois não... não... Desculpa lá, ouvinte. Desculpa lá. Está bem. Não, não pôs pi e trombas. Não pode dizer trombas. O elefante tem o quê? Tem pi? Pi? Oh. Bom. Ora, até me vou deitar. Ai, eu acabei de comer, mas pronto, pá. É, faz muito bem. Talvez nunca mais acabava de jantar também. Tu demoras. Bem, a melodia, o original mais recente de Nuno Ramada, ou de Nuno Miguel, ou Nuno Teixeira, ou Tobolhos, ou Mil Caralhadas, tem o... a música toda é dessa jeitura. Foi uma produção em conjunto. Exatamente. Chama-se Obrigado e canta mais ou menos... Por acaso... Lembrei-me disso. O obrigado foi por duas razões e uma delas foi isso. O obrigado aos meus pais, lembrei-me disso. Não tem nada a ver com os pais. Chama-se Obrigado e canta mais ou menos assim. Segue-se uma música bonita, mexida. Era número 6 a minha primeira cassete de áudio, a qual hoje ninguém sabe onde se mete. Ainda perguntam se é no sítio da disquete, quete, quete, quete, quete. Voltando à crónica da vida, deste trovador que com tudo pouco ou nada valia antes de conhecer um locutor. Ora, esta melodia eu ouvia com a ideia de me transportar à época da música na TV, mas acabei por associar a uma pessoa que não vê, mas com alegria ele sempre diz que na altura sorria e era uma criança feliz. Um locutor de quem sou aprendiz, que foi o elo da minha ligação com a música, com as fitas magnéticas e a gravação. Passam os anos e 13 já lá vão, e eu continuo a ouvir esta canção, a recordar-me tão recorrentemente dos tempos em que te via sorridente. E espero que com os meus gestos de amigo te mantenhas igual. Mas afinal, só é cego aquele que não repara em ti, nas qualidades raras que em ti descobri e das quais te deves orgulhar. Tantos anos vimos passar e hoje afirmo que melhor amigo que tu não há. Mas vamos viajar até ao Canadá, partilhar a tal canção da minha cassete. Por isso eu volto a mudir, tenho que o dar-me. seguir, porque esta faixa vai terminar agora com o carimbo do Amin Caralhadas e do Oscarinho. Que dizes? Uau! Soube aqui uma parte que era thank you, que é o tema que não vamos, eu disse que vamos, vamos fazer conta que vamos. Que é o tema que não vamos ouvir a seguir porque a faixa vai terminar agora. Já acabou. Ah! Pois é, eu não bati palmas porque. Não, mas era o tema que não vai. Ah, pronto, queres que conte outra vez essa parte? Por isso eu volto a mudir. Thank you, Dallan, is more set. Que é o tema que não vamos ouvir a seguir, porque esta faixa vai terminar agora com o carimbo. Carimbo. Dormi encaralhadas e do Oscar de Vinho. Oh, pra... boca linda! Agora já podes ver aqui. A senhora. Vamos lá, morda-me. Não, é isso, fala lá a música. Ah, qual é que é a tua? Ah, é esta? É, essa já foi. Uau! Ah, pois derramos música ao vivo. Ah, tá. A música ao vivo, a música vai começar agora e anda a pergunta qual é a música a seguir. Agora o Expresso. Expresso 80. Ah, não, nada. Isso é o programa do Carlos. Não te lembro? Não me lembro, por exemplo. Até falei. Ah, agradecer-lhe neste momento à Mãe Nova das Azeites, eu disse há duas intervenções que eu falei nela, porque ela passou a letra toda, mas toda, até por nós pelo meio, das duas músicas que cantaste de improviso naquele dia. Uau! Escreveu a letra toda, está aqui à minha frente. E eu peguei, espera aí, já sei o que é que vou fazer com uma delas. E pronto, é o que eu visto. Escuto dizer para dizer então, quem é a música. Então, para a menina, para a mais nova das azeites, não é? Como tu costumas dizer. Ela, é bonito, ela, não é? Mais nova das azeites. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Não, obrigado é o nome da música que ouvimos agora. Por valorizar o sabes o quê? Essa porcaria ficou-me mesmo na cabeça. E esta parte de quando tu disseste. Por isso eu volto a escolher. My love is your love, the Whitney Houston. E a parte que a seguir, esclarecer os ouvintes que as outras duas foi mesmo de improviso. Para já nem sequer sabia quem começar a tocar. E ele não sabia o que é que eu ia tocar. Por isso é que eu fui tão bem ensaiado que aconteceu. My love is your love, the Whitney Houston. E esta parte, que é o tema que vamos ouvir a seguir. E a seguir vem o intervalo. Ficou muito bem. E eu tinha que pegar, repara que é quase praticamente igual. Pronto, não, mas é isso. Pronto. Agora vamos ao Expresso. Deixa-me ver quanto é que está o Porto. Ah, 5-0. Ah, não, 5-1. 5-0 não pode ser. 5, não, está. Pois. Expresso. Ora bem, estávamos no ano de 1999. Estava eu a ouvir uma música. Ah, esta música é número 53 da minha quarta e maior cassete de vídeo. Imaginem 57 músicas. Oi, já falaste nela. O que eu disse aqui é verdade no início. A número 6 é a minha para quem primeira cassete áudio. Daquele cassete 90, que também aproveitei. Uhum. A número 6 é a primeira. Thank you, Alan, is more set. Sim. E então, esta música. Sabes que havia uma altura que eu assisti aos canais de televisão pelo meu vídeo. Porquê é que não vias pela televisão diretamente? Não sei porquê. Ah, porque a televisão não apanhava os canais todos, não tinha banda para tudo. Era muito eficaz. Não, a televisão já era muito antiga, não tinha banda para. Não estava sintonizada para. Não tinha todas as bandas. Entendido. Pronto. E então, pronto, deu-se que eu pronto, via na televisão, mas via no vídeo, mas havia uma coisa muito engraçada: que havia alguns canais em que só tinha a imagem e o ruído era mais ou menos este. E depois, tipo, quando imagina, sabes aqueles flashes, tipo, como numa fotografia, de vez em quando se vê nos videoclipes. Sim. Que é fazer. Depois aparecer de uma mocha à frente. É, mas assim, imagina, sei lá, assim, um movimento rápido de imagem. Ou seja, o som era de acordo com a imagem. E eu achava tanta piada aquilo. Não querias mais nada. Que me punha a imaginar. Bem, isto podia ser uma música qualquer. Eu não sei de onde é que isto é, isto até podia ser, sei lá, notícias da BBC e eles todos a pancada uns com os outros e para mim aquilo era um videoclipe. Pronto. Eram os meus tempos de. E agora, ainda vais trabalhar para a BBC. Aqui o Amil Caralhadas agora fugiu, mas já voltou. Estou aqui! Que é isso, é o recibo para pagar, é? É verdade. Pronto. Então é isso. É assim. Bem, nós vamos ouvir aqui a música Sahara. E porquê que eu escolhi esta música? Porque esta música, a maior parte do videoclipe, era a branco. Precisamente a única cor que aparecia nessa, nesses branco, canais. Também era capaz de ferir um bocado a visão. Não. Não. A ti não, está bem. Não, mas mesmo quem vê, não era um branco muito, muito intenso, era um branco normal. Tipo um branco. Mas sempre não ouvimos o logo nas nossas intenções. É verdade. Tipo um branco sujo, uma coisa qualquer assim de género, não sei. Um branco mais suave. Sim. Mais. Mas, é, foi para pronto. E eu associava sempre esta música porque pronto, era na mesma altura. Pronto. Enfim, vamos ouvir então. Era na altura em que o solo de música tinha aquele sol em baixo do lado esquerdo. Bons tempos. Em que o nome da música aparecia lá à beira. Era. Ficava aquela placa onde aparecia o nome ficava por cima do sol. Parte. Pronto. E assim, vamos ouvir então os Expresso. Ah, e depois mais tarde encontrei este álbum. Mas eu vi uma coisa que gostas. Isso foi do jantar? Que engraçado! Pronto, e então foi isso. Eu mais tarde encontrei este CD à venda por 1€, imagino. Numa loja que. Oh, falar em 1€! Foi, ainda bem que falaste em CD de 1€. Eu ando para aí há um mês. Para te dar um presente em direto, podem ver, senhores ouvintes. Sim, senhor. Estou a mostrar para a câmara. Vou abrir. Está aberto. Original, como podem ver. Ofereço, paga lá. CD da Britney Spears, Circus. Circus. Uau. Circus. Uau. Não. Muchas gracias, amigo. Amém. Graças. Pronto, então vamos lá aqui ouvir. Vamos ao Expresso. Eu vou apanhar o Expresso. Pois, eu não estou sempre extenso mesmo por causa disso. Senão agradecia-te aqui durante os próximos 30 minutos. Mas pronto, porque é verdade, a Britney Spears. É a tua amiga. Pronto, está bem, já sabes. Aqui para a intervenção seguir falando. Pronto, está bem. Então vamos lá ouvir a Expresso com Sahara. Venha de novo. talvez eu volte a subir. Talvez eu queira subir. Sahara, Sahara, será o mar. Subir o sol, areia escaldar. Sahara, Sahara, irei mais longe. Diz Amilcar. Ah, diz Amilcar, olhadas. Tu muito bem. Tu se não, não disseres olhadas, tu não ficas contente. Lembras-te do Riscos? Até não lembro. O que era? Era, uma era série o Riscos que tu fizeste ali na parede. Exatamente. Não, não. Era uma série que estava num canal público de televisão. Pode ser que era RTP2, não era? Pois era eu não. Pois, ou foi primeiro na 2 e depois. Acho que foi depois de 2 primeiro. E depois que era aquela série mais para jogo nele, não é? Yeah, meu, tipo os adesores da morangada. Pois, era isso que eu ia dizer. Por acaso era mesmo essa imagem que eu tenho. Mas era melhor que a morangada. Era diferente. Tratava mais de problemas sérios e... Era um problema mais sério. Pronto, e era uma série. Era uma vez por semana, não tinham que andar ali a enrolar, enrolar, enrolar. E... Pois. Vai buscar aquele que é filho do outro e afinal não são irmãos. Oh, olha, sabes o que eu descobri? O quê? Que no Filhos da... do Coiso, a novela que dão lá para as coisas velhas, ah, sim. Afinal, não são irmãos. Porque o pai é pai dele e ele não sabe quem é pai dele. E a filha não é filha dele e ela não sabe que não é filha dele. E eles pensam que não sabem, eles não sabem que pensam que são irmãos porque não são mesmo. Percebes o que eu disse? Percebes? Ainda bem. Que giro. Pois, exatamente. Então, afinal, não tem a ver com. E tal. Com os maias? Pois. É baseado, mas é, dão essa volta. Ah, eles pensam que são irmãos, mas não são. Que giro, pronto. E só eu tenho que descobrir porque a mulher do que pensa que é pai dela, que, mas é pai dele e ele não sabe o filho, a mulher dele disse à amante do pai dele, que ele não sabe e não é pai dela e ela não sabe, disse à amante dele, a mulher, disse à amante dele que ele é tão burro que nem pensa que eu nunca poderia ter a Cristina com 6 meses de gravidez. Ou seja, o filho já vinha de antes, não era dele. Duque, não sabe que é pai dele, não sabe que não é pai dela, mas sabe que é pai dele, mas o filho não sabe. Ah, gente, muito estúpido. Ah, pá, isso é estúpido, uma pouca vergonha. Olha, acho que eu fiquei muito contente por uma coisa. Não me disseste? Esta semana voltei a ver em ação o Virgílio Castelo. Ah, foi? Foi. Ele entra nessa novela. Pois esse aqui entra, e entrava na outra, na que estava de antes, na Vidas de Sal. Pois era. Mas já não o vi há muito tempo, desde, se não estou em erro, dos Anos de Água. Claro que ele já trabalhava. Ele entrava no Last Tango. Acho bom, que já terá para dar alguma coisa depois, certamente, mas... Anda aí, mas já não... Caminhão. Já não o via desde... Ora, vá. Coisa. Sabe-se que eu ao bocado é que me lembrei que, já que este programa vai para o ar, não é hoje, mas vai para o ar no dia 17 de setembro, faz anos a minha avó. Ah, parabéns. Só que já escolhi a Maria há 2 semanas, quando tu escolheste não sei o quê, eu respondi com a Maria do Santana. Ah, foi uma da Whitney. Queres que leve mais um bocadinho? Não sei de quando esta música, também não quero saber. Só sei que tens que colocar a voz mais perto. Pom, pim, pom, pim, pom. Não sei. Vamos sempre de infância, tem que escrever à minha frente. Bem, já disse no outro dia que horas. Bom, comecei a outras coisinhas. Vou responder a Expresso Saara, vou estragar tudo. Vou estragar tudo. Íamos ter um programa também, e eu pedi-te alguns dias para pensar no, na resposta a esta música. Tu não me deste, tenho que responder já. As músicas iam ser todas portuguesas, mas a última não vai ser. Porquê? Porque é cantada em inglês, que é de um grupo americano, por isso não é portuguesa. Está mal. O que é que tu... Está mal. Está mal. Ah, esta música faz-me recordar os meus tempos de adolescência, que era a música preferida de uma jovem, uma rapariga, uma menina que eu gostava muito na altura. Ai, uau, sim senhor. Era a música preferida dela. E é um bocado, se calhar muita gente não entende, mas eu acho que é um bocado de grito, de independência, de revolta, de dizer eu faço isto e esta é a minha vida. Sabes qual é a música? Não. Bon Jovi, It's My Life. Então e essa música já se ouviu nos anos 40? Pois. Então, não sabes que a original era da Consuelo Velasquez? Pois era, pois era. Em 1939. Tens razão. Não sabias que eles fizeram uma versão daquilo. O início da música fez logo o início do Expresso. Uhum. Fez-me lembrar o... It's a song for the... E por acaso acho que é aquilo que eles fazem com a guitarra, que tem um efeito por trás, aquele rau rau. Rau rau. Rau, rau, isto deve rau. Ser mais uma música de 99. Não tenho aqui. Não, por acaso não é. Isto é que é? Não é. Vamos já ver. Vamos lá ver. Não, não vamos. É 2000. É? Certeza? É, certeza. É capaz. Está bem, até nós. É assim, alguma outra pode ter sido lançada em 99, não digo que não. Mas se for lançado foi mesmo no finalzinho. Esta música pertence mais a 2000 do que a 99. É mais uma canção que pertence mais a 2000 do que a 99. Sim, imagina, se foi lançada em dezembro de 2000. Mais uma canção que me faz reportar à MTV, à VH1. Ah, tenho que dar uma mais música. Mais do que ela só música, por acaso. Por acaso, também eu também. É? Então vamos. Mais até à MTV. Vamos dançar. Dos três, MTV, VH1 e só música. Mas olha, só música. Mais a MTV, exatamente. Até por causa do European Top 20. Andava muito por um lado na altura. Sim, só música muito. Pois era, mas anos 2000. Só música, muito pouco para saber esta música. Era? Passava mais a que... Ah, tu sabes o que é que só a música passava? Passava mais a que veio depois. Hã? Aquela mais calminha. Já me lembro. Se cantares. Agora... Aquela começava com o piano. Pois. Esta também começa com o piano. Não é isso. Essa é mais calminha. Está bem. É essa. Pois. É o Show. Thank you for loving me. Obrigado por me amares. Obrigado por me amares. É isso. Thank you for loving me, for being my life. Isso dava no Sol Música, também não muito. Passava mais no Sol Música do que... Ainda assim não passava tanto como na MTV e VH1. Ah, bem está. Bom, e essa música vai para as pessoas, a música preferida do rapariga e tal, e outros canais de música, pronto, está escolhido e para o género musical corresponde ao Expresso. Digo eu. Se não corresponder, para mim corresponde. Se vocês não correspondem, azar. Corresponde aqui para o Oscar. Pois, eu não corresponde nada. Pois, está bem. Mas para mim corresponde, que eu sou maluco. Pronto. Nesta emissão 51, não é? É. Ouvimos Onda Choque e Olivença. Depois eu respondi com Onda Choque. Ah, espera aí, que eu tenho uma coisa a contar-te. Ah, conta lá. Tu sabes que em 1996, isto por causa de quadros da música, que nesta altura já está no ar, não é? Ontem, 16. Descobri que em 1996, quando eles lançaram Estou apaixonado, este amor é tão grande. Sabes? Sim. Original do Daniel e Luís, não sei o quê. Música sertaneja do Brasil. Foi o 20º álbum deles, em 96. Eu que disse, nós não... 20º álbum. Eles lançavam dois álbuns por ano. É, era. 20º álbum. Olha, o Benfica joga domingo. Segundo, domingo. É, está bem. Amanhã ou daqui a... não sei quantos dias. Não, amanhã. Com a Académica vai perder. A Académica, claro. Claro, claro. E eles lançaram... Sabes quem é que fez parte desse... O Pedro Camilo. Eu sei. Sabias? Foi um dos que coisa. Eu depois saiu para o Sétimo Céu, mas... Eu acho piada é... Ele agora está com os... Cantaria das músicas antigas. Já não sei com quem. Eu acho piada é uma das cantoras do Estou Apaixonada. elas cantam estou apaixonada, esse amor, eu ouço assim, esse amor é tão grande. Uma delas ouço, às parar. Quando vi aquilo aí para a semana, que horas foi isso? E então, onde choque convivência, onde choque elas a cair, só pensa em namorar, Sara Tavares e Minha Crescel, a mil caralhadas com obrigado, não ligas aos meus pais, aí ias, é expresso, é só obrigado. Expresso, Sara, e agora bom job e com It's My Life, para estragar a coisa toda do música essa portuguesa. É piada, não digas aos meus pais, não digas aos meus pais o quê? Piada. Não, sabes também quem é que fez parte do Onda Choque? E tu? A Micaela. Eu sei. Também li. Era essa que estava a tentar lembrar. E há outra também conhecida. É. Eu vi três. Teve Camila e Micaela. Aqui é agora a vocalista dos Amor e Metro. Aqui era a vocalista dos Dona Maria. E aqui é agora a vocalista dos Amor e Metro. A Marisa Liz. Ah. É mesmo, a Dona Maria. Olha, fiquei a saber. Então aquela voz tão inconfundível. Pois, é que eu não é muito do meu coisa. É grave. Aquela voz inconfundível... Inconfundível é tua. Canta aí um bocadinho. Não, inconfundível logo. Sem logo o Oscar. Vamos embora, pá. Vai. Voltamos no sábado. Já não te posso ver na minha frente. Dia 24. Só quem é que faz anos? Dia 24. Por acaso conheço uma pessoa faz anos? Dia 24 de setembro. Por acaso é coisa e tal. É? E a que horas? Alô! É, Shakira, vamos embora! Alô, Shakira! Vai, deixa mudar lá para coisas. Ah, mas é. Sing a song for the broken hearted.